Senhor, escuta meu clamor. Na dor e no pranto eu clamo a Ti. Sinto a tempestade em meu interior, mas em Ti, meu refúgio, eu vou persistir. Eis que sou fraco, mas Tu és forte. Na angústia és meu consolo, meu coração anseia por Ti. Em meio às sombras eu confio em Teu amor. Os amigos zombam, mas eu Te busco. Minhas lágrimas caem, mas sei que estás aqui. Com cada golpe Tu me sustentas. Na solidão Tua presença é meu abrigo. Eis que sou fraco, mas Tu és forte. Na angústia és meu consolo, meu coração anseia por Ti. Em meio às sombras eu confio em Teu amor. Oh terra, não cubras meu clamor, pois o céu é meu testemunho. Com fé eu levanto a voz, e em Ti, Senhor, encontro meu abrigo. Eis que sou fraco, mas Tu és forte. Na angústia és meu consolo, meu coração anseia por Ti. Em meio às sombras eu confio em Teu amor. Oh Senhor, escuta meu clamor, e em Tua luz eu vou caminhar. Nas tormentas eu sei que estás, meu Redentor, sempre a me guiar.